somewhere. Good evening, Azuchu 713. Azuchu 713, clear to land, 101.0.1.0.0.7.0.Q&A.1.0.9. Got you, man. Passaredo 2228 para pushback e acionamento. Obrigado, passaredo, chama ataque. Espera o ataque. Lote 6212, identifique, chegada a Mari, direção 050. Oi Mari, intercepte a chegada. Salvador, gol 9919, 5 minutos do pushback, teria a nossa autorização? Ajuto 713, underground 30 now, right 21 this morning. Leave up to right and call 121, decimal 1, Ajuto 713. Táxi, passaria do 2228, B71, está contando a meia de 5 horas e 20, alterna Salvador. Passaria do 2228, táxi autorizado, táxi 1, táxi Índia, ponto de espera 1985, ajuste no 019. Sente, está livre o táxi pela Índia, ponto de espera 1895 e ajuste no 019. 2713, leave it on the echo. Azure 2713, approved attack, Alpha Kilo 8.3, position 5 Lima. CV Alpha Kilo 8.3, position 5. Azure 25 Lima, Azure 2713. Correction, position 4 Lima, 4 Lima. Okay, 4 Lima, Azure 2713. Autorizado para Serra Brava, Serra Lima, São Luís, via rota do plano, nível 400. Decolagem da pistão no zero, primeira curva direita, saída Momo, transição Nenim. Transponder 5411, controle 120, decimal 8. 1919, autorizado São Luís, nível 400, autorizado 20, decola 10, curva direita, Momo Nenim. O controle 208 e o código 5411, o gol 9919. 9919, correção, faz a colagem para a esquerda, sendo Momo, transição Nenim. Ok, retificando, Momo Nenim, curvando a esquerda, gol 9919. Correto, gol 9919, chama para a pushback, na mesa. Chamará. Salve, Salvador, boa noite, gol 170, sentindo informação Bravo, a ponto 3, autorização para Pina Grande. 403, controle 120, decimal 8. Azul 4221, autorizado com 5360, via Brasil 21, decola da 110, sobre a direita, ampla, transmissão elétrica, transponder 5403, controle 1208. Correto, 4221, chama para pushback a fazer. Está pronto, direcionamento 4221, ponte 9. Está livre, pushback a fazer, chama para pushback. Autorizado, direcionamento 4221. Gol 9170, pronto. Escuta. Gol 9170, autorizado na Pena Grande, via Brasil 10, até Nilma, após direto, nível 370. Até a palavra do Brasil 10, primeira curva esquerda, primeira curva, transição de pá. Transponder 5407, controle 120, decimal 8. Autorizado 370 para Campina Grande, decolando da pista no 0, com primeira curva à esquerda, no perfil da saída Pucras e Par. Aperzulou 1-0, Neuma, depois direto. 3407, transponder 1208, controle gol 1170. 5407, transponder. 5407, transponder gol 1170. Correto, gol 1170, se for para o pushback essa mesa. Camará. Azul 4321 para o táxi. POB 74, autonomia 4 horas, altera nível 1. 4321, táxi autorizado, até a ponta de espera da pistão 0 via Pátio na Índia. Traz a ponta de espera, chama a sua 1895, altimetro 1019. E autorizado até a ponta de espera da 10 via Pátio 1 e Índia. Ponta de espera 21895, a gente fica internado. 4321. Vitória, lado aos 36, controle 120, décima 8, foi aí. Sim, a gente vai chamar o controle 208, boa noite, bom serviço, 2228. Direcionamento, gol 1170 na 62. Boa, 1170, mas depois fala não. Tá matando. Controle, boa noite, passarei do 2228. Boa noite, 2228, suba 180 sem restrição, sai da água. 180 sem restrição e sai da água. Muito grato. 212, desça para 2 mil pés, livre da restrição de altitude e velocidade em etapa. E 19 permanece. Chamada para o táxi, voo 1170. Voo 9919, autorizado, chamada para o táxi. Azul 9216, transporte. Azul 9216, autorizado, Campinas, via Rádio Plano, nível 340. Reforma da pista no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponda 5412, controle 120, décima 8. Correto, 9216, chama para pista de treinamento. Trato direto pela Leste, passei 2228. Para o táxi gol 9919, a bordo apenas 5, nossa alternada primária é Fortaleza com autonomia de 4 horas, 9919. Qual é o 999? 05. Autorizado táxi, direita via Índia, ponto de temperatura 1185, altimetro 0119. 319, lá 295, boa, gol 9919. Para o táxi gol 1170, tem 170 a bordo, 412, já está na recife. Gol 1170, retaguarda do Boeing da companhia, até o ponto de esperador no zero, ponto de esperador 1895, 1019 ajuste. Na retaguarda aeronave da companhia, 1019 no ajuste, e torre 1895, boa noite, gol 1170. Salvador, boa noite, boa 9919.0 da NEC. 9919, autorizado a alinhar e manter puxando zero. Né, 6212, pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 10099. Livre pouso, 10612. Gol 1999, decolado às 44, controle 120, décima 8, boa noite. Boa noite, suba e mantenha o 400, saída Momo. Saída Momo, 400. Oh, 999, você não posso autorizar, pois não fica na minha área, 999. Ah, qualquer coisa que você... Fogbo. Tá bom, obrigado, pode. Bruno 972, identifique, chega da Mari, desça ao 050. Identifique, chega da Mari, desça ao 070. Desce ao 70 na Mari, 6258. 62212 no solo 46, livre táxi à direita, 121, décima 1. 972, é o número 1, foi na proíbe de TAP. Proíbe de TAP, 9. Alfa Quilo Pat 3, posição 62 de Lima. Alfa Quilo Pat 3, posição 62 de Lima. 0, muito boa noite. Radar, suba ao 370, saída PUCA. 370 na PUCA, gol 9, chama agora Centro Recife, frequência 12685, boa noite. Boa noite, telefone. 4221, chama em Centro Recife, 1288, alterna 260. 288-260, boa. Passarido 2228, chama em Centro Recife, 1288, alterna 260. Passarido 2228, vai chamar Centro 288-260, boa noite. Bom serviço. 1972, desça para 2019, livra o US X-Ray. 2019, livra o US X-Ray. 090. Salvador, gol 1970. Siga. Possibilidade de voarmos de baixa? só não posso autorizar, pois não fica na minha área. O 1970, Vasco Goiânia, só por frente. Obrigado. Azul 92, 16, autorizado a linhagem decolar. 10, 970 graus, 069, o ajuste ótimo entre 10, 09. Autorizado a linhagem decolar, 10 azul, 92. 4062, desça para 3.000 pés, nível 19. 3.019, 4062. Para 4.000 pés, nível 19. Foi para o 4062? Ativo Ocean Air 6258, desça para 4.000, 1019. 4.000, 1019, 6258. Azul 9216, decolado ao 54, controle frequência 10, décima 8, boa viagem. Controle Salvador 120, décima 8, azul 9216, obrigado, boa noite. Azul 9216, Dael Leda. 9216, Sudol 340, saída da El. Astel 340, azul 9216. Autorizaria a Mótima? Mótima negativo, pois não fica na minha área, 9216. Ledo, então? Eu estou autorizado. Obrigado. Após uma, está autorizado direto para o 4062. 4062, desça para 2.000 pés, 1019, livre LOS, expo, informe na final, baixar travado. 2.000 pés, 1019, reporta no centro estabilizado no X-Way, no 4062. CNR 6258, desça para 3.000 pés e reduza para 209. 3.200, reduzindo, 6258. 972 da Gol, chame torre em 11895. Para o táxi, Gol 1098, 45 a bordo, 3 e 4, economia, Fernando Fortaleza. Táxi à direita via Índia, ponto de temperatura 1,98, décima 9, 5, altímetro 1,019. 19, direita via Índia, até o ponto 0, 295, gol 1,098. Obrigado, boa noite, voo 1170. Voo 1972, pouso autorizado, pista 90, vento 970 graus, 059, ajuste de altímetro 909. Controle Salvador, assume a 908, formação Bravo. Estou chamando para trás? Azul, 6908. 908, identifique, chegada Mari, deixou 050, ajustado 1019. Mari, 050, 1019. Toma que a intenção é o ILS Whisky da 90, Azul, 6908. Ok, após o ETAP vai voar o 366, o 6908. Após o ETAP, programado já, Serra Vista 366, Azul, 6908. Pode voar na presente 366, descendo para 2.500. Na presente 366, descida autorizada 2.500. 190 normais, azul 6908. Estabilizado no X-Ray, azul 4062. 4062, chame Torre Salvador em 1-1-8-9-5. Até amanhã, obrigado. É 258, desça para 2000, livre LS X-Ray. 2000, livre X-Ray, 906258. Outro 062, continue a aproximação, aguarde pista livre. 62. 1972, no solo ao 59, liberdade de direita, chame solo 21. 21, 8. 21, 8. 21, 8. 21, 8. 21, 8. 21, 8. 21, 8. 21, 8. 21, 8. 21, 8. Identifique, chegada Ponte, desça para 4.019. Na ponta, descendo para 4.019, é o ajuste para 3.289. Pista 90, vento 15, 0 graus, 069, o ajuste 1099. 19, livre, pouso na 10, 4.062. Sul 9216, chame Centro Recife, 1251, alterno 3395. Recife 1251, alterno 13395, azul 9216, boa noite. Estabilizado, X-ray 1062, 58. 258, chame torre em 1-1-8-9-5. 4062, no solo 02, livre táxi à direita, 121 no décimo 1. Livre à direita e chama 211, azul 4062, boa. Pouso autorizado, pista 90, vento no 50 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 90. Sente livre pouso 90, 62. 062. Afirmando, 972 até o portal 9. Prato. Está livre LS Whisky da pista 10, salve para prisão. Autorizado Whisky 1-0, salmará estabilizado, 1-0. Pista 10 é o X-Ray, porém a aeronave que está pousando agora pediu o I. Eu gostaria também? Ok, não, nós estamos programando o X-Ray. Muito grande. É 258 no solo 05, direito no 211. Direito na porta 211, 6258. Solo Bocha, né? 6258, livrou na porta. 6258, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o portão 5, 6258, libertado. Era 098, autorizando decolagem pista 90, vento 970 graus, 06 nós, o ajuste de altímetro 0019. Pista 9, livre decolagem 90, voo 0098. Decolado a 08, controle frequência 120, décima 8. 208, Bruno 098. Controle Salvador, boa noite, Bruno 098, decolando a circuito. Completo ILS, Luiz, que chame torre, 1-1-8-9-5, boa noite. 1-1-8-2-1-9-5, boa noite, azul 6-9-0-8. Controle ao Golo 098, solicita nível 410 como final. 098, aguarde coordenação com o centro Recife. Aguardando. Azul 6908, pouso autorizado, pista 90, vento 970 graus, 08 nós, o ajuste de altímetro 9099. 9099, livre o pouso 90, azul 6908. E eu 340, correção 4120. 4190 autorizado, vou no 098, obrigado. Vai aguardar na posição, não tem condições de prosseguir, que é a iluminação não está funcionando. Excelente, foi informado aí para a aérea. Obrigado. Avião, desça para 2.000 pés, 1.019, livre LS X-Ray. 2.000 pés, 1.019, autorizado em LS X-Ray, o TAM 3.8.9.1. Azul 6908, no solo aos 1.2, controle 1. Controle agora o solo 1-2-1-1. 1-2-1-1, obrigado. Solo, azul 6908 ali, pronto. Azul 6908, táxi autorizado Alfa Kilo 43, posição 62 Romeu. Alfa Kilo 43, 06 Romeu, é isso? Azul. Obrigado. Bruno 098, chame centro Recife agora, frequência 12685, alterno 2545. Confirma aí pro 1098, gentileza. Centro 12685, alternativa 12545. 2825, 2545, alterno. 3891 completo LS, chame torre 11895. Torre 11895, boa noite, bom trabalho, da 3891. Controle Salvador, gol 1172. Vai passando 210, descendo para 150. Cliente da Bravo, solicita voadora. 1172, muito boa noite. Identifique, chegada Mari, desça 050 via chegada Mari. Identificou, descendo 050 via chegada Mari, voando 172. OTAN 3891, estabilizado, ILS X-Ray, pista 10. OTAN 3891, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 10-99. Vente autorizado, pouso, pista 10, OTAN 3891. Negativo, 1972. Não aprendi, foi negativo que você falou? Negativo, uma bem a chegada, 1972. Agora eu entendi, a gente não vai ter Confirmar para o TAN 3891? No solo aos 21, liberou a direita 1211. Direita 1211, boa. TAN 3891, tá aqui autorizado, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, o TAN 3891. Norte, Alfa 9224, formação Bravo. 9224, identifique chegada Mari, desça 050. 050 na Mari. Autoriza voar a Duna, da presente, ou Itapu, potência 9224. Silva, mantenha a chegada 9224. Chegada 050, 9224.